aos sábados entre as 17 e as 18 no FM Estéreo da Comercial, a segunda série Mark II do Lança-Chamas. Sejamos no FM Estéreo da Comercial aos sábados, entre as 17 e as 18, são os inícios de mais uma emissão nossa aqui e após o intervalo, na pequena série de três programas dedicados a Pat Travers, um pequeno respirar fundo para a série que se avizinha, também em três números e dedicada ao explosivo Ozzy Osbourne. Mystified, um tema quase estranho de encontrar no álbum último de originais do grupo de Todd Rundgren, Utopia, de genérico POV. Parte disso, o lança-chamas, ou os ouvintes do lança-chamas, alguns pelo menos gostam, volta e meia, de recordar algumas coisas. Como, por exemplo, um título do tema grande de um álbum que nunca chegou a ser editado no nosso país, circulando ainda na parte de importação, preços muito mais caros, portanto, do que é habitual, Crocus, álbum Blitz, e o hit single Midnight Maniac. Do lança-chamas de hoje, FM Estéreo do Comercial até às 18. Foi a recordação de Midnight Maniac, título forte, hit single praticamente, do álbum penúltimo dos Crocus, The Blitz. Cada vez mais gente deseja ouvi-los. Por aqui, dois temas de enfiada. São, entretanto, representações do álbum Friction, Coney Hutch. You jump when they call you, but no one ever Lançamos dois títulos para os Coneyheads Fantasy, This Ain't Love, extraídos do álbum Friction. Sejamos ouvirmos ainda um terceiro tema, extraído também de Friction, o último Coneyheads, Carl Dixon, vocais principais, guitarra, produção, Steve Shelsky, guitarra principal, teclas, vocais, Andy Curran, baixo, e Barry Connors, bateria, apoios vocais, Coneyheads. Títulos ainda na fase inicial do Lança Chamas de hoje, até às 18 FM Estéreo do Comercial. Marco do Lança Chamas, as 7 vidas do All Heavy Metal. Coneyheads, Fantasy, Design Love. Como promessa, e até ao final da emissão de hoje, He's a Champion. Mas quanto a The Champions, o destaque de hoje, ou um dos destaques de hoje, em relação a discos lançados no mercado nacional, pertence ao duplo World Wide Live. os destaques para o lança-chamas de hoje no FM Estéreo da Comercial e para o duplo ao vivo World Wildlife dos Scorpions. Vivo já com publicação no nosso país há algum tempo, decorreram até agora Countdown, Coming Home e Blackout. Mais Scorpions logo a seguir, praticamente a única faixa a evitar neste duplo álbum, será evidentemente Still Loving You. Scorpions, Klaus Meine, vocalista principal Rudolf Schenker, guitarra ritmo e guitarras solo em algumas faixas, Matthias Jabs, guitarras principais na maior parte dos temas, Francis Buchholz, baixo, apoios vocais, e Herman Rehbel, também bateria e apoios vocais. Lança Chamas FM Estéreo do Comercial, partes de um destaque principal para os Scorpions e o duplo ao vivo World Wildlife. Chamas FM Estéreo da Rádio Comercial entre as 17 e as 18 aos sábados. As 7 vidas do Wild Heavy Metal. Um destaque para o World Wildlife dos Scorpions, duplo ao vivo, onde rodaram ultimamente. E antes de retomarmos, após uma ligeira interrupção, esta mesma passagem de destaque: Rock You Like a Hurricane e Can't Live Without You. Com um ligeiro aviso no meio e para responder à vossa irritação em relação a falarmos no meio das faixas, a gravação doméstica, de rádio ou mesmo da televisão, questões a que terão de se habituar mais cedo ou mais tarde, são ilegais. Scorpions. Voltaremos a eles daqui a pouco, ainda nesta edição do Lança Chamas até às 18, uma hora por semana, para o Wild Heavy Metal que explode por todo lado, mundo fora. Boa tarde. Projetos mais arrojados de 1985 e, como cast, um dos mais brilhantes também do ano. Phenomena. We'll be right back. chama-se FM Estéreo do Comercial. Mais uma vez, uma saliência para o álbum de Mel Galley, Phenomena, com a ajuda de Cozy Powell, Glanius, Richard Bailey, John Thomas, Neil Murray e uma série de outros nomes grandes do hard heavy metal. De regresso ainda e entretanto ao pequeno espaço que dedicamos hoje aos Coneheads. Terceiro excerto após Fantasy e This Ain't Love para o álbum Friction, He's a Champion. We'll be right back. Lança Chamas FM Estéreo da Comercial, o terceiro tema de Friction, álbum dos Conyets, Is a Champion. Os outros foram Fantasy e This Ain't Love. Rádio Comercial. Nosso destaque especial desta tarde. Alguns de vocês já com o álbum na mão ou em casa, tantos outros sem ele. World Wildlife. Scorpions. For you from the new album from Lambert Sinclair, Big City Night!